essa vai pra todos os frequentadores de boteco e de zona do Brasil. Eu tô sofrendo demais por alguém que não me quis. Deixou comigo a infelicidade que fez dupla com a saudade num dueto bem ruim. Trocou o grande amor de uma vida por dinheiro e por bebida. Agora ela vive assim. Repita aí, compadre. Zona, ela foi morar na zona pra acalmar meu sofrimento. Quando sai o pagamento, eu compro uma noite com ela. Mas isso só aumenta minha dor. Enquanto eu tô fazendo com amor, ela só tá pensando no valor. Que eu deixo de cachê na bolsa dela. Quando sai o pagamento, eu compro uma noite com ela. Mas isso só aumenta minha dor. Enquanto eu tô fazendo com amor, ela só tá pensando no valor. Cachê na boca.